coração. Se o amor quiser partir um dia de manhã sem avisar, a voz me dita o que fazer, tingir de outra cor a cor da solidão, fazer dessa manhã amor e paz. Meu mundo não caiu, preciso lhe falar. Eu gosto de você demais. Preciso lhe dizer de todo o coração a falta que você me faz. Quem poderá em vão calar seu coração? Quem poderá será.